Foxtrot 1, 0, pronto para decolagem. Falando na nova perigo, beleza, Corapistino 0, já estou no 80 graus, 15 reais. Livre decolagem, Pistono 0, gol, 169. Deixa eu ver aquilo, decolava aos 4 1, saímos para o EDSE, a decisão de falar está com a chama controle, 120, 0, 18. Controle sim, tive uma imagem, chamo torre 198, decimal 95. Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, continua a aproximação, vai o destino 0 livre, altimento 10, 07. Salvador 4-6, Fantástico. Sim, por um momento com a última autorização do centro do Recife, será coordenado junto ao centro. Até todos os dias que eu vejo aqui, eu não atento da forma no setor, até frequência luz. Chama 6210, será autorizada após o TAP para a segunda homenagem para a pista 1-0, mantém a chegada do TAP. Após a autorização do 366. Obrigado aí, vai o TAP até o 3190, acima de identificação, foi Bomete, por favor, e via chegada Bomete 1 para nível de voo 060. Com 869, acima de identificação, dessa via chegada BF para nível de voo 070. Zona 90, 190, está autorizado voar Serra do 366, agora tem autorização para procedimento ordinário. 366, 360, 290. Relativo. Com 1969, chame Recife, frequência 128.35, alterno 23.8. 2235, 238, voar. Relativo. Autorizado que vai entrar no 735 até o 45, deve estar. Calama 290, autorizado descida para 2.510, que é legal no 017, sem restrições, autorizado procedimento terminado a partir do ponto 366, informe como estabilizado. Toma aqui, autorizado 2.517, é autorizado, é nada, é totalmente estabilizado, 629. Controle Salvador, está 3145. 3145, contato armado com Laje, sua via São João, pela nível 340. B340, pode valer? 3145, cruzão 2000, autorizado para a direita. Cruzão 2000 para a direita, 3145. Informe que é o número 3, outro velocidade para 2599. Você paga 3.010 sem restrições, que é legal na 0 ou no 7. Relativo. Gol 969, você paga 4.010, que é legal na 0 ou no 7. 4096, acima da identificação, desse avião Bom Mediano, para nível de voo 050, em redução para 2509, é o número 4. Controle de ciência, chama a torre, frequência 118, decimal 95, chama a minha 210. Frequência 5, obrigado. 190, autorizado o sinal IOS 6 da pista 190, recorre de... Esse não tem a 3.000 pés, aguardando para a pista com 2.000 pés. Estimativo, autorizado descido para 2.000 pés, sinal de luz, conforme contabilizado. por onde a Juliette precisa? Eu não tenho 5 condições visuais, você pode dar isso, tem condições de você parar no meu pé? Apenas. Deixa você parar no meu pé, que é legal na 017, reporte para isso. Desça para 3.000 pés, que é legal na 097. 3.000 pés, na 097, por 19. 10, Solo 03, Lívia Fox, chama 1-2-19, certo? Lívia, Lívia, na Golf, 62-19. Ótimo, Lívia, na Golf, 621. Ótimo. 189, essa é a identificação dessa via, vou mais de ano para o nível 062. Vou mais de 189, utilizando para o digital. Gente, chama a torre na frequência 198, decimal 95. 1869, autorizado destino para 2.000 pés, que é legal na 097, final ILS autorizado e fármaco estabilizado. Como a torre está acima na posição de 12 horas, o papel se utilizou de manter o número 10 como nordeste, não interfere na sua aproximação. Passagem 3.0 informo que irá seguir para a segunda final precisamente em ILS, na posição de 11.07 milhas. É 2321 com o número 0 de caso de vídeo. Entre 145, chame sempre Recife na frequência 128.35, ou torno 23.8. 2.35.23.36.1.90, deixa para 2.000 pés sem restrições, que é legal na 0.7, que não iria se autorizar. 2.000 pés sem restrições, 1.017, autorizado ele é 0.90. Utilizado, Genésia 3.0, 1.0. Faltará 8.19. Brasil agora, se possível. Confirma a pressão, pessoal. Sim, acho que passamos o Brasil agora, está apenas confirmando o processo de visual para a senhora. Suado, preciso em condições visuais na proa de Paripe. A decisão está a critério, reporte a 40 mil de Salvador, para que transponda para 0242. Então, Juliette, a torre informa teto de 1 mil pés, visibilidade de 7 mil metros e chuva leve, operação instrumento. Possibilidade de prosseguir visual especial, tá? Tem um campo vista, o Vitor de Júlia, aqui no momento. Sim, está autorizado, permanecer com o SEAS em reporte quando o visual com a pistola 7. Sim, tem um campo à vista, pode aprovar nesse tempo final da 1-7 ou manter na presente proa. Mantenha a proa desviada, de Juliette, agora de transferência. Júlio? Foi bem. 4-0-1-6, torre em forma chuva leve, perto de 1-10, visibilidade de 7 mil metros. Ok, thank you, obrigado. 9-0-1-6. Gol 9-1-8-9, copiou a informação. Caraca. Sonar 19, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,80 graus, não quase nada. Exato, pouso na 1,0, 8 graus. Confirmando o Vitor Kilo Delta, a aeronave homologada, a tripulação habilitada em urgência. Delta copiado, plano modificado 2009, autorizado a proa de Amã. Nível autorizado é 090, se mexer a deixa já tem 050. Então, 90, chama o turno na frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, Alexandre. Então, Vitorinho de Juliette, chama a turma na frequência 1-1-8-2-9-5. 1-8-9-5, graças, Júlio. Pai do Salvador, com aquele corte da batalha, só passando o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, a 24-7, 7-3-6-0, pela esquerda, ponte final 7. Atua não, 3-6-0 pela esquerda, Paparazzi, está na final da 1-7, Júlio. Está batendo o Rio já, tá? 1-8-9, está 2-1-1, direito, 1-2-1-9, confirma as condições da pista? 2-1-9, por enquanto aqui já está seco. Ok. Então, o Vitor Kilo Delta, subtitulação, a proa é 150, limite ao localizador, vai em último vetor para final do mês. Zero, baixo travado. 190 no meio, continua a aproximação, reporte visual do campo, teto estimado de 1 mil pés, altímetro no 0, no 7, pista seca. Forma o tráfego à sua esquerda, desculpa a alfa 34, a aproximadamente 5 milhas do campo, mantendo espera sem interferência. Com a sua aproximação. Ok, está atento aí, reportar o visual, que é 9-0-1-6. Visual do estilo, que é legal, 9-0-1-7, final e MS, autorizado. 7-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 90 na meia. 90 na meia? É, pouso autorizado pistola 0, já entrou na nave 0 graus, chegando ao canalagem. Autorizado pouso na 1-0, canal 0 no meio. Autorizado Juliette, autorizado sinal da 7, reporte visual com a pista. Está ajustando 0 no 7. Você vai completar aqui o 270, pela esquerda, passará a campanha. Salão 06, salão 03, livre à direita, chame 1, 2, 1, 2, 1, 9, salão. Para a próxima, então, 2, 1, 9, salão 9, 0, 9. Defendo o Gilete, fome, um banho da boca, se manda para a final da mulher, aproximadamente mais 3 minutos. 7. 7, eu ainda vi, Alexandre. Então, o Golf Kilo Alfa para cima. O Kilo Alfa deixa para nível 050, confirma a sua pista manter. Negativo, 050, primeiro para o do VR, aguardando para cancelamento. Uma chuva leve, que assistiu no meu teste de visibilidade de 7 mil metros, operação instrumento. Gente, mas eu sou um instrumento, entendido. Gente, eu estava com um grupo que gosta, tem contato na prova de Amon. Amanhã 0502. 9189, turno 198, decimal 95. 5 a identificação dessa via chegada Oceanismo 060. Como é que será autorizado a partir de Vano, Vitorino de Leite? Dessa via chegada Banho 2070. Essa é a data que 19, final da 10, baixando o trabalho. Daí o FR, e o G-Teto com 7 mil de visibilidade, chuva leve. Atenção, prossiga. Estivo, mantenha o preço da chuva leve. Vai ser uma paralisada, talvez tá acordado. Charlie Serra Tango, agora nível de voo 080. Esse mantém nível de voo 080. 080, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, desse nível de voo 070. Voo 070, Charlie Serra Tango. Telefone, essa identificação dessa via chegada agora para nível de voo 080. Charlie Serra Tango, desça para 4.010, hoje continua no 07. 4.007, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, tráfego agora, posição de 3 horas, 5.7 milhas, rumo sul, passando 055 para 050, Bravo 190, tráfego esperado. Tchau, boa. Eu tô aqui no Dallas, tá, avistado a 800 metros. Pouso autorizado, pistola 0, já pleno 9, 0 grau, 45, eu traço para o seu pensamento, curva à direita, proa 230, limitado para o CD Mike 1005. Direita 230, CD Mike, descida, confirme? Afirmo. 1005. Como que funcionalmente irá ultrapassar o curso localizado? 2250 agora de Salvador. Para interceptar. Você é para dois, não é isso? Sim. Seattle, o estabilizou? Estabilizou o Charlie Seattle. Charlie Seattle, chama a torre 9-9-5. 8-9-5, Charlie Seattle, obrigado. Fala, da Cotinho, tá batendo ali no Charlie Seattle. Ele mostrou até o radar contact under departure, Puka departure, Cajú transition, Cajú 190. Puka Cajú 190. Lógica desse mantém 4 mil pés, eu estou aqui muito na 097. Lógica para o localizador, curve à direita para 140. Forma estabilizada, desce para 3 mil pés. 140, descendo para 3 mil, remontará estabilizado. Salvo mais bravo uniforme, desce para 4 mil pés, registro de altimetro 9017. 9017, mais bravo uniforme. Leva uniforme para o localizador, com esquerda para 080, forma estabilizada. Esquerda 080, reforçará, mais que bravo uniforme. Você não escuta? Escuta. Confirmou? É. Confirmou, eu vou ficar lá. Tem autorizado a 1, eu faço 0. Vou ver esquerda agora para 050. 050.